Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Para você recordar aquele tempo feliz que passou pela Rádio USP FM São Carlos, agora em cadeia com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, em 107,9, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Mas nesta manhã de domingo, o nosso negócio a pedido é música. Cartinha que vem da Supercap, do bairro Santa Efigênia. Quem nos escreve é a nossa gentil ouvinte dona, Normélia Silveira Santana, ouvinte da Rádio USP de São Paulo. E ela diz, em sua missiva, que São Paulo, a Supercap, também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. E ela gostaria de homenagear a Inesita Barroso na abertura desta pedida. Inesita, 80 anos de idade, 25 anos de viola, minha viola, 50 anos de carreira artística. Que talento, Inesita Barroso. Aqui, sendo homenageada por nós, desta pedida radiofônica, vai cantar, do Luiz Lua Gonzaga, uma gravação antológica de seu repertório, Asa Branca. Simonetti, o Enrico Simonetti, pianista, maestro, arranjador. Ele que foi diretor das gravadoras Polydor e RGE. Enrico Simonetti, aquele mesmo que só usava meias vermelhas e veio a morrer lá na Itália. Simonetti conduzindo seus músicos brasileiros, do Matias Rocha, Vassourinha. Ainda para nosso ouvinte, do bairro Santa Efigênia, São Paulo, dona Normélia Silveira Santana, saudoso Mazzaropi, que era um cômico impagável do rádio, da televisão e do cinema. Mazzaropi também cantor. Mazzaropi, aquela saudade. Em nossa passarela, desfilando para cantar do Eupídio dos Santos, Fogo no Rancho. A fogueira